porque aqui a sofrência é garantida, trem. E formatei meu celular pra tentar te esquecer. E cada foto que eu deletava era uma lembrança apagada. Não consigo mais viver. No Instagram me bloqueou, na sua agenda me apagou. No Zap eu não vejo mensagem, estou sofrendo na esquina dessa vida. Há 2 anos juro seu amor e hoje se diz arrependida. E a doutora me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura pra eu não me suicidar. Me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura. Essa bandida é minha cura. Formatei meu celular, ou pra tentar te esquecer. E cada foto que eu deletava era uma lembrança apagada. Não consigo mais te ver. No Instagram me bloqueou, na sua agenda me apagou. No Zap eu não vejo mensagem, estou sofrendo nas esquinas dessa vida. Há 2 anos juro seu amor e hoje se diz arrependida. E a doutora me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura. E a doutora me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura. E a doutora me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura. Não me suicidar. Me dá um remédio para me curar essa dor do meu peito que não quer passar. Aplica alguma coisa nessa veia da amargura. Só essa bandida é minha